favor, adelante. Muchas gracias. Muy buenos días con todos los presentes. Encantados de participar con ustedes en este quinto encuentro internacional de derecho humanitario y derecho militar, y como bien ha subrayado Nancy, con un tema convocante, apasionante, como son los medios de comunicación en conflictos armados y otras situaciones de violencia. En periodos de guerra, dice un famoso analista internacional, don Emilio Viano, la primera víctima siempre es la verdad. Y suponemos que el periodismo que cubre los conflictos armados, las situaciones bélicas, tratan de llevar la verdad. Hay un caso patético ocurrido durante la administración del presidente John Fitzgerald Kennedy, que como todos sabemos, antes de ser asesinado, tenía como propósito empezar el retiro de las tropas norteamericanas en Vietnam, que estaban ya, luego de la segunda mitad de la década del 50 del siglo pasado, presentes en este territorio. Se molestó mucho porque David Halberstam, un gran periodista de New York Times, había tenido la peregrina idea de comenzar a contar las vicisitudes, las peripecias, dificultades que estaban pasando ya las tropas norteamericanas el año 1963 en los territorios vietnamitas. Esto constituyó la apertura de un gran debate al interior del país, que se precie de tener las más grandes garantías de la libertad de expresión en torno a por qué no querían que David Halberstam pudiera continuar con estos reportes auténticos y verdaderos de lo que estaba ocurriendo en Vietnam. Luego hemos visto a finales del propio siglo XX, la última gran guerra del siglo XX, como ha sido los bombardeos que el gobierno de Slobodan Milosevic ejercía contra los territorios kosovares para poder gestionar de alguna manera bastante violenta la salida de los kosovares albaneses de esa zona. Se pasó por periodos muy críticos en la situación de la cobertura periodística de este conflicto. Lo primero que hizo Slobodan Milosevic, por citar uno de los lados, fue censurar a la prensa que estaba revelando el alto grado de corrupción que tenía su gobierno y las violaciones concretas a los derechos humanos que ahí se producían. Hubo un periodista llamado Slavko Kurubilla, que fue una víctima mortal del gobierno de Milosevic, pese a que él ya había sido censurado, había sido acallado, había sido desplazado de Serbia hacia la vecina localidad de Montenegro, desde donde seguía ejerciendo su libre ejercicio periodístico para informar las atrocidades que estaba cometiendo el gobierno de Milosevic. Pero no pasó ni quedó eso ahí. Lo más interesante es que las fuerzas de la OTAN, cuando deciden intervenir y parar estos bombardeos generados por el gobierno de Milosevic, atacan directamente una serie de propiedades de este presidente serbio, y luego comienzan a atacar a los medios de comunicación que de alguna u otra manera también brindaban cobertura favorable al gobierno de Milosevic. Fueron 5 canales de televisión, 2 periódicos que fueron bombardeados y los periodistas que ahí residían terminaron muertos. Ted Turner, el famoso empresario y dueño de la cadena CNN en aquel entonces, muy poderoso, dijo que esto era muy grave para la libertad de expresión en el mundo porque, situándonos, como hemos dicho, en la última gran guerra del siglo XX, el gran último conflicto del siglo XX, por lo menos en cuanto a resultados de muertos, en cuanto a resultados de gente víctima de este conflicto, la OTAN haya puesto como primer objetivo a la prensa, que de alguna u otra manera, aún fuera parcializada con Milosevic, estaba cubriendo el conflicto. Y el primer gran conflicto del siglo XXI, que fue la invasión de los Estados Unidos a Afganistán, nos demostró también lo frágil que es la relación del poder y los medios periodísticos cuando se trata de la cobertura informativa. Condoleezza Rice, la famosa secretaria de Estado del presidente Bush, luego del 11 de septiembre, comienza a llamar también a todos los directores de los medios de comunicación norteamericanos para pedirles, cito prácticamente de manera textual lo que se señaló en los medios, para que ejerciten su mejor criterio en transmitir las informaciones provenientes de la cadena Al Jazeera, que, como todos sabemos, la cadena árabe cubría las informaciones del grupo terrorista Al Qaeda. Entonces, según Condoleezza Rice, lo que le había pedido solamente a los directores de los medios es tomar en cuenta que Osama Bin Laden estaba transmitiendo mensajes encriptados, cifrados, a través de estas entrevistas que se difundían, se divulgaban en el mundo occidental y que solamente se había limitado a pedir cuidado. Sin embargo, la Voz de América, una cadena radial muy importante en los Estados Unidos, fue censurada por entrevistar a uno de los mulá seguidores de Osama Bin Laden, o uno de los mulá, perdón, seguidores de Osama Bin Laden y también, por supuesto, autoridad en Afganistán. Esto es solamente para brindarles un cuadro de una percepción particular que tengo sobre la naturaleza propia de los conflictos entre la prensa y las autoridades en situaciones de violencia y de guerra, que de repente nos puede situar en una mejor perspectiva para escuchar a nuestro expositor el día de hoy, al cual quiero presentar y ojalá que podamos abordar parte de estos puntos. Alberto Gaspar es nacido en Sao Paulo, graduado en periodismo en la Escuela de Comunicaciones y Artes de la Universidad de Sao Paulo en 1980. Es reportero de televisión desde 1982, ha actuado en noticieros locales y en la red de TV Globo. Es reportero y ha sido reportero y editor de Globo Rural entre 1991 y 1995, corresponsal para América del Sur con base en Buenos Aires entre el 2005 y el 2007, corresponsal para el Medio Oriente con base en Jerusalén entre el año 2007 y 2009. Estábamos recordando hace unos minutos con Alberto que precisamente tuve la ocasión, la suerte de estar en Jerusalén en el año 2007, en noviembre, cuando se conmemoraron 60 años de la decisión tomada por la Organización de Naciones Unidas de la partición de los territorios palestinos que determinó la creación del Estado de Israel. Viajamos con el colega Fernando Rospigliosi y también con el embajador Harold Forsyth, que dirigía la revista Le Monde Diplomatique. Muy interesante experiencia y tengo la impresión que con Alberto, que me ha contado que participó de los mismos eventos, hemos estado muy cerca en esa circunstancia. Actualmente Alberto Gaspar ejerce con base en Sao Paulo y actúa como reportero en el noticiero diario Journal Nacional y muy a menudo en el programa de documentales Globo Reporter. Con esta introducción yo quiero, por favor, invitar a Alberto para que nos brinde su disertación. Bueno, buen día a todos y claro que no los voy a agredir con mi portuñol todo el tiempo, y así que voy a hablar en portugués. Primeramente, eu gostaria de agradecer a organização desse encontro, inclusive pela hospitalidade que me proporcionou até agora, pelo próprio convite que me faz estar aqui. Para mim é um prazer muito grande estar de volta ao Peru e a Lima, onde eu estive muitas vezes trabalhando, quando era correspondente em Buenos Aires para a América do Sul. Estive aqui cobrindo visitas do nosso ex-presidente Lula, estive aqui inclusive nas últimas eleições, agora vocês estão em época de eleições aqui, estive aqui na época das últimas eleições, no primeiro e segundo turno da eleição, inclusive na posse do presidente Garcia. Bom, eu não sou um professor, eu não sou um acadêmico, eu não sou nem mesmo um estudioso mais contumaz, digamos assim, dos assuntos dos quais nós vamos tratar aqui. Eu sou apenas um jornalista, sou basicamente um repórter, e um repórter de televisão. E sendo um profissional de televisão, para mim é muito mais fácil falar sempre apoiado em imagens. Elas são o meu ganha-pão, elas são a nossa maneira de... É assim que eu me faço entender ao longo da minha vida profissional. Podemos, então, começar rodando um primeiro vídeo? Vai me deixar muito mais confortável. Podemos? Podemos? Mais sonido? Nestas ruas apinhadas de policiais, há uma cidade em transe. Não concordo com o governo, mas também não concordo com o vandalismo, diz a moça. Desta vez, a manifestação aqui na área central da cidade, em frente ao parlamento, foi à luz do dia e das mais violentas. Nós mesmos fomos atacados, danificaram o nosso equipamento. Houve tumulto também na Universidade de Atenas. Um carro acabou incendiado. Esta senhora lamenta. Destruição num país tão bonito. Bonito mesmo. A música, inclusive. Algum alívio no restaurante cheio de gente preocupada. Como todos os gregos hoje. O governo pediu ajuda à Alemanha e a Israel. Não para intermediar uma solução política, mas para enviar gás lacrimogêneo, que já começa a faltar para os policiais. Bom, como os senhores puderam perceber, essa reportagem era sobre um período de grande agitação, de grande turbulência na Grécia. Os protestos em Atenas nessa época se referiam à morte de um adolescente, um estudante adolescente, num confronto, numa manifestação de protesto contra o governo. Ele acabou morto por um tiro pela polícia, o que provocou essa agitação. Os protestos vinham se repetindo já há alguns dias. É importante dizer que na Grécia, um país que afinal de contas é o berço da democracia, existe um importante movimento anarquista, com sede, com origem no século XIX. Esse movimento estava por trás dessas manifestações, é claro que associado a outras forças políticas do país. Para quem não entendeu, para quem tem dificuldade com o português, quer dizer, as pessoas ouvidas assim ao acaso nas ruas, elas falavam contra o governo, inclusive, mas principalmente contra a violência e contra o vandalismo que acontecia. As passeatas, elas aconteciam sempre à noite. A gente passava mais ou menos o dia inteiro tentando descobrir, fazendo contatos, evidentemente, com as organizações dessas passeatas para saber de onde sairiam, para onde iriam, em que horário. Nesse dia, foi uma coisa escancarada. Ela simplesmente saiu durante o dia, na hora do almoço, já estava na porta do parlamento. O engraçado é que o que nos agrediu foi um desses martelos que existe em ônibus. Aqueles martelos para quebrar o vidro de ônibus no caso de um acidente, no caso de um tombamento do ônibus. A câmera, ela tem um filtro, uma proteção da lente. E foi essa proteção que se estilhaçou. Mas a câmera continuou funcionando, a outra lente continuou gravando. O cinegrafista continuou gravando, eu continuei falando. E talvez por causa disso, é claro, eles partiram para puxar o microfone e arrancaram o cabo na medida que eu segurei o meu instrumento de trabalho. Nós continuamos gravando, é claro, mas nesse dia, naquela linda cidade de Atenas, além de toda a decoração de Natal, era uma época de fim de ano, a decoração de Natal da cidade foi toda incendiada na Praça Central. Além dela, os nossos olhos também acabaram incendiados pelas bombas de gás lacrimogêneo lançadas pela polícia. Resumidamente, nós, da imprensa, acabamos, de certa maneira, apanhando dos dois lados. Bom, eu fico falando nós. Quem éramos nós numa cobertura como essa na Grécia? Eu e um bom companheiro, o cinegrafista italiano Francesco Speroni. Convocados às pressas, na noite anterior, numa determinada noite, na manhã seguinte nós já estávamos voando para Atenas, nós morávamos em Jerusalém. E foi chegar, deixar a mala no hotel e ir para as ruas. Aproveitando o fuso horário favorável em relação ao Brasil, naquela mesma hora do almoço daquele dia, no Brasil, no telejornal Hoje, que é o telejornal tradicional dos brasileiros na hora do almoço, nós já tínhamos a nossa primeira reportagem. E foram, na verdade, 8 reportagens diferentes ao longo de 4 dias. Trabalhando aqui no Peru, por exemplo, em Lima, ou em Cusco, ou até em Puerto Maldonado, onde eu estive uma vez, era muito mais difícil, já que eu tinha sempre horas a menos. Bom, como eu dizia, eu morei em Jerusalém como correspondente durante 2 anos, e em condições que hoje pareceriam, que há 15 anos ou 20 anos atrás, pareceriam absolutamente impossíveis, impensáveis. A internet realmente mudou tudo. Ela nos libertou da transmissão de imagens através de equipamentos caros, com um custo muito grande, via satélite. Eu me lembro exatamente como é que era a vida de antes, que era daquela fila enorme, muitas vezes, de jornalistas com suas fitas na mão e com horários marcados 15 minutos para um, 15 minutos para outro, para fazer a edição do material, evidentemente, numa TV local de onde estavam, podia ser aqui, podia ser em outro lugar, e depois o horário certo para transmitir tudo isso. Realmente, hoje, o que nós precisamos é de uma câmera, que pode até ser uma câmera semiprofissional, não precisa ser uma câmera de grandes recursos, já que a qualidade melhorou muito, um computador com o software adequado, uma conexão de internet apenas razoável, e estamos enviando. Aí, é claro, escrever o texto, gravar um texto, enviar também, e o material está lá. É possível enviar o material já editado, nós podemos editar no computador também, mas às vezes para fazer a matéria seguinte é mais fácil mandar um material mais ou menos bruto para ser resolvido, acabado na nossa emissora. E é claro que tem mais um detalhe, né? A qualquer momento, dentro da nossa própria casa, a gente pode entrar ao vivo, fazer uma aparição ao vivo pela internet, que os recursos de hoje, Skype e outros, permitem. Bom, mas essa é só a parte técnica. Fazer jornalismo envolve muitas outras coisas, né? É, acima de tudo, um trabalho mental de escolhas, né? De opções. O que filmar, né? Quais imagens exatamente usar? Quem entrevistar? E, sobretudo, em quem confiar? Quer dizer, a tecnologia reduziu os nossos tempos, nos deu agilidade, mas os problemas para se fazer jornalismo em situações de conflito continuam os mesmos de sempre. Vamos a um pouco de história? Podemos ir ao segundo vídeo, por favor? Invenções como o telégrafo, o navio a vapor, os trens, tornaram possível a atuação desse cidadão aí, reconhecido como o primeiro correspondente de guerra, o irlandês William Howard Russell, do The Times, de Londres. E ele foi também o responsável pela primeira exposição em grande escala de um grande vexame militar. Ele descreveu o despreparo dos britânicos no confronto com os russos na Guerra da Crimeia, na metade do século XIX. Cenário de um erro militar clássico, a carga da Brigada Ligeira. No final, os britânicos até acabaram vencendo a guerra, mas os comandos militares do mundo inteiro aprenderam algo sobre esse novo contingente nas batalhas, a imprensa. E começaram a se defender desse contingente também. Foi assim na guerra que veio logo a seguir, a Guerra Civil Americana. Chefes militares chegaram a falsificar telegramas, transformando derrotas em vitórias, escondendo baixas. Um nome muito citado é o de Edwin Stanton, depois secretário da Guerra dos Vencedores e auxiliar próximo do presidente Lincoln. Ele teria ameaçado e ordenado a prisão de jornalistas. Mas guardem bem esse nome, Stanton. A história costuma dar voltas. Antes dele, um outro nome, Winston Churchill, que foi militar e repórter de jornal ao mesmo tempo, em tempo de guerra. Será que isso dá certo? Foi na Guerra dos Boers, na África do Sul. Os britânicos perderam. E ficou uma dúvida, não em relação a Churchill pessoalmente. A imprensa atrapalhou, revelando informações demais, ou foi o contrário? e informações desencontradas, talvez falseadas, é que acabaram confundindo as coisas. O fato é que Churchill fez carreira política e comandou a resistência britânica na Segunda Guerra Mundial, onde é bom que se diga, há relatos de repórteres com dificuldades para convencer seus chefes, à distância, que, num primeiro momento, sobre a dimensão do horror dos campos de concentração nazistas. Os chefes simplesmente não acreditaram. Mas foi antes, na Primeira Grande Guerra, em 1917, que surgiu uma frase que não pode faltar numa conversa como a nossa. Disse o político norte-americano Hiram Johnson, me perdoe o César, em tempos de guerra, a primeira vítima é a verdade. Todo mundo, evidentemente, já ouviu isso. Eu mesmo ouvi essa frase pela primeira vez na escola de jornalismo da Universidade de São Paulo. E foi lá também que eu fui convencido de que não é preciso que seja sempre assim. Foi lá que me ensinaram meios e motivos para não desistir de algo tão precioso para a nossa profissão como a verdade. Inclusive, ou pelo menos a busca pela verdade. Inclusive porque a guerra não é só um confronto armado entre dois países ou entre dois grupos, duas facções. Há conflitos de muitas naturezas e o jornalismo costuma acompanhar isso, faz parte do nosso trabalho. Ouvir os dois lados, ou todos os lados envolvidos, talvez seja a lição principal que nós devemos carregar. Quando eu era um repórter ainda muito jovem em São Paulo, em tempos do regime militar brasileiro, nós tínhamos que divulgar sempre dois números quando havia uma manifestação política, um ato político, uma manifestação de protesto. Era mais ou menos assim. Segundo os organizadores, 5 mil pessoas. Segundo as autoridades policiais, 500. Números frequentemente, evidentemente, exagerados de ambos os lados. E olha que essa regra ainda persistiu por um bom tempo, mesmo depois da redemocratização do país. A distância entre os números absurdos é que foi diminuindo, digamos assim, em direção ao bom senso ou à verdade. Falando de Estado de Direito, que nós vivemos plenamente no Brasil hoje, é impossível não comentar o fato que nessa semana, jornalista adora falar do que está acontecendo, né? Nessa semana no Brasil, um escândalo no Senado brasileiro é o de um senador, um integrante do Senado, que tomou o gravador das mãos de um profissional de imprensa, de um jornalista de rádio, porque não gostou da pergunta que ele fez e foi embora pelos corredores do Senado levando o gravador, que foi devolvido logo depois com aquele trecho da entrevista apagado. O mais curioso de tudo não é isso. É ver os tempos em que nós estamos vivendo hoje. O próprio senador publicou no seu Twitter o trecho que ele tinha apagado do gravador do repórter. Um trecho onde ele dizia, entre outras coisas, a seguinte frase: ô rapaz, você não tem medo de apanhar, não? Antes de arrancar o gravador. Bom, o fato é que nós vivemos seguramente o pleno Estado de Direito no Brasil. O regime militar brasileiro durou 22 anos. Agora, que tal pensarmos, para passar ao nosso próximo tema, numa situação de conflito bem mais violenta, que se arrasta há mais de 60 anos, com repercussão mundial muito maior do que qualquer coisa que já tenha acontecido no Brasil, a não ser Copa do Mundo, talvez. Mas falando sério, quer dizer, um fato que tem uma repercussão muito maior e que tem características, na verdade, que são únicas na história contemporânea. Só mesmo o conflito árabe-israelense é assim tão especial. Às vezes, para quem viveu muito próximo a ele, parece, eu costumo dizer, uma grande armadilha, onde todos os envolvidos estão aprisionados ao mesmo tempo. Esse foi o foco do meu trabalho principal durante 2 anos, de 2007 a 2009. Claro que eu também fiz muitas reportagens sobre religião, morando em Jerusalém, consciência, cultura, turismo, mas é evidente que ninguém é enviado para lá para fazer isso. Vamos ao vídeo 3, por favor, é só para não ficar tão chato vocês olhando só para mim, e a gente vai vendo algumas imagens, mas eu sigo falando. bombardeio com mísseis segue pesado sobre Gaza, onde o número de... Pode baixar o som um pouco? Já se aproxima de 400 mortos e 1.600. Bom, as imagens são da fase da Operação Chumbo Fundido das Forças Armadas Israelenses contra a Faixa de Gaza, sob o domínio do grupo palestino Hamas. Essa operação começou no dia 27 de dezembro de 2008. Eu e a minha mulher, que vivia comigo em Jerusalém, nos preparávamos para uma merecida semana de férias, depois de um exaustivo plantão de Natal, que é obrigatório para quem, evidentemente, trabalha na chamada Terra Santa, voltado para um país cristão, bastante cristão, como é o Brasil. A folga, evidentemente, foi cancelada por mim mesmo, já que eu era, ao mesmo tempo, o chefe do escritório e o principal funcionário. E foram mais 25 dias de trabalho sem folga, enviando até 4 matérias por dia para o Brasil. Boa parte desse tempo eu passei instalado em Ashkelon, cidade israelense a poucos quilômetros ao norte de Gaza. Com a fronteira, que é o tempo todo controlada por Israel, fechada a partir da declaração de guerra, digamos assim, esse era o nosso limite. Agora, o desafio era como fazer a cobertura adequadamente, sozinho, podendo circular apenas de um lado. Primeiramente, da maneira como nós cobrimos sempre, não só lugares assim, mas muitos outros, onde nós não dispomos de pessoal próprio. A Globo não é a Rede Globo, onde eu trabalho, não é a CNN, não é a BBC, que tem equipes internacionais enormes. Assim como as principais agências internacionais de notícias, que são maiores ainda. Empresas como a Associated Press, americana, a Reuters, a britânica, a France Press e a EFE, espanhola, são responsáveis por 70% das notícias internacionais escoadas através do mundo todos os dias. E esse número já foi maior, chegava a 90% nos anos 70. Hoje há um visível crescimento de fontes periféricas de informação, como a rede árabe Al Jazeera, ou as agências asiáticas que acompanham a expansão econômica dos seus países, a chinesa, Xinhua e a japonesa Kyodo. Ao mesmo tempo, o contingente de correspondentes próprio de jornais e redes de TV tem diminuído, particularmente as redes americanas, inclusive. No Brasil, a Rede Globo é um dos poucos exemplos em sentido contrário. Tem crescido, na verdade, a sua representação internacional nos últimos anos. Hoje ela mantém 2 escritórios em Nova York e Londres e mais 6 correspondentes em outros países. Eu era um desses correspondentes, trabalhando em sistema home office, como se diz, em Jerusalém, com ajuda apenas de um cinegrafista freelance. Claro que eu usava muito material produzido pelas agências dentro de Gaza, era a única maneira, material bastante rico, por sinal, com imagens de tirar o fôlego, como vocês estão vendo. Mas como ir além disso? Como imprimir, digamos, uma marca própria? Mais do que isso, como aproximar a notícia do nosso público no Brasil? Uma das maneiras é humanizar, se é que é possível, algo tão desumano como a guerra. Com histórias, com testemunhos, de preferência, no nosso caso, em português. No segundo dia de bombardeios em Gaza, um domingo, eu já estava num kibbutz israelense, bem próximo à fronteira. Aliás, o kibbutz que foi visitado pelo nosso amigo César. Bem próximo à fronteira e cheio de imigrantes brasileiros e seus descendentes. Eu colhi depoimentos ótimos, mas o outro lado, como ficava? E o dilema do outro lado? E os palestinos? Já havia, a essa altura, algumas centenas de mortos entre eles. O número final foi de cerca de 1.300 mortes contra 13 do lado israelense. E eu só podia ouvir, digamos, aqueles que estavam morrendo, né, ou o lugar onde estava acontecendo o maior número de mortes, por telefone. Sorte a minha que eu já estava na região há algum tempo e tinha bastantes contatos, assim localizei e ouvi brasileiros e palestinos com contatos ou laços com o Brasil. Nas matérias eu procurava sempre contrabalançar esses depoimentos com o que obtinha, digamos, diretamente, face a face. Ou seja, de um lado, vozes com imagens como essas que os senhores viram, de bombas explodindo, de crianças chorando. Do outro, pessoalmente, próximos, rostos e vozes de israelenses apavorados à espera da próxima sirene anunciando o próximo foguete palestino. Um equilíbrio, quando se fala em critério e em escolhas, um equilíbrio muito delicado. A parte oficial da cobertura era mais fácil, evidentemente, porque as agências enviavam, digamos, os depoimentos das autoridades envolvidas, depoimentos de autoridades do mundo inteiro, de outros países, autoridades médicas em Gaza. Isso era só isso. Também, sempre com aquele trabalho de balança de precisão, como eu costumo dizer, uma batalha diária no meio dessa cobertura de guerra. Vamos a um outro vídeo que eu trouxe para mostrar como é que nós conseguimos fazer a cobertura avançar um pouco mais em termos de humanização dos fatos. As imagens são o resumo. Pode deixar o áudio do começo, por favor. O que vai acontecer amanhã? Hoje eu posso sair da minha casa, estudar e de repente... Pode baixar, por favor. Ele mora em Nashville. Bom, na verdade, essas imagens são o resumo de três reportagens grandes, especiais, mais longas, que nós fizemos para a nossa revista eletrônica dos domingos no Brasil, chamada Fantástico. Elas tinham como base dois personagens, Fred... Vocês viram esse rapaz falando, um estudante judeu nascido em São Paulo, morador da cidade israelense de Ashkelon, e Laila, brasileira do Rio de Janeiro e palestina, professora na cidade de Gaza. Feito o contato com ela, nós contratamos e enviamos até a casa dela uma equipe de TV palestina, uma operação complicada. Ela não falava português, ou seja, ela gravava para nós em português, respondendo perguntas que nós tínhamos enviados para a equipe árabe, e depois ela tinha que repetir o que tinha respondido em árabe para que eles pudessem fazer as imagens complementares para ilustrar a matéria. Do outro lado, nós passamos um bom tempo com o Fred. Ele falou da sua rotina, sem aulas, mostrou a cidade fechada, como é que ele se protegia, ele está mostrando aí qual era a rotina dele quando tocavam as sirenes anunciando foguetes. Nós mesmos chegamos até a correr com ele, vocês vão ver mais adiante, para dentro de abrigos, isso é a correria para os abrigos, onde o clima é interessante, porque as pessoas ficam conversando, às vezes até sorrindo. É interessante ver isso de perto. Do outro lado, a Laila falou do medo que ela tinha dos bombardeios, ou seja, e do fato da falta de recursos, da falta de luz, da falta de água, falta de aquecimento, em pleno inverno, inclusive do fato de que, no caso de um bombardeio, e os bombardeios eram pesados, ela não tinha lugar nenhum para correr, para se esconder, né? Agora, o fato é que ela, em bom português, os dois comentaram essa guerra tão distante do Brasil, pedindo paz o tempo todo, falando em paz o tempo todo, o que foi importante. Só dias depois do fim da operação, é que eu finalmente fui autorizado pelo governo israelense a entrar na faixa de Gaza e eu pude encontrar a Laila pessoalmente. E também outros palestinos que nos ajudaram durante o conflito, até atuando como repórteres mesmo. Vocês vão ver um senhor mais adiante, o seu Omar, dentro de um hospital, com um microfone, câmera e tudo, e fazendo imagens para a gente. Ele viveu, é um palestino que viveu 30 anos no Rio de Janeiro. O Fred também já estava de volta ao curso de engenharia dele, e ele insistia. Ele era o fim da matéria depois da guerra. Ele dizia, passada a operação de guerra, é preciso buscar o diálogo rumo a uma paz duradoura. Bom, o uso de personagens nesse tipo de cobertura humaniza o conflito, que de outra maneira pode se tornar quase uma transmissão de um jogo de videogame, né? Com aqueles foguetes e luzinhas que ficaram famosos na guerra do Iraque, voando para todo lado. Mais explosões, os escombros, os feridos, e o que mais a gente vê? Mortos e feridos, quase sempre sem nome, sem voz. Quer dizer, personagens como esses, na verdade, falam por eles. Falam por esses mortos e feridos que não tiveram como se expressar. É claro que mostrar condições de vida tão diferentes, apesar de representarem a média de cada lado, né? O que eu quero dizer, o Fred, esse rapaz, tomando café com leite diante do seu computador, e a Layla sem ter como esquentar água para o chá que ela queria oferecer para a equipe. É claro que o desequilíbrio é enorme, mas a guerra não era muito equilibrada. Um telespectador isento pode tender a simpatizar mais com a Layla e, por tabela, com os palestinos, por isso. Por outro lado, talvez a roupa da Layla, uma coisa tão incomum para os ocidentais, talvez provoque repulsa em certas pessoas. Quer dizer, e a gente ali, na balança de precisão, na corda bamba, no arame do equilíbrio, editando sempre com o máximo de atenção, tentando deixar as coisas mais, principalmente já que nós estamos falando disso, de direito, deixar as coisas mais justas em termos de exposição ao grande público. A escolha, na verdade, na minha maneira de ver, ela deve evitar principalmente a autocensura, principalmente a autocensura preguiçosa. Porque até acho que existe uma certa autocensura responsável. O problema é a autocensura preguiçosa, que é de ver uma coisa efetivamente relevante de um lado e não ter uma coisa de um peso semelhante do outro dentro da nossa lógica e simplesmente falar, bom, então se isso vai causar problema e eu não tenho nada para contrabalançar, eu elimino da matéria. Eu acho que isso simplesmente é uma injustiça, principalmente com as pessoas que nos assistem, no caso, e que pessoas que nos confiam, que nos entregam a sua confiança. Eu acho que isso é um grave erro quando é cometido. Agora, isso, por outro lado, nem sempre pode ser bem interpretado. Às vezes, o critério jornalístico é questionado, evidentemente, né? Imaginem vivendo num lugar, quer dizer, voltando aos exemplos anteriores, no Brasil, ou mesmo no Peru, eu suponho que seja possível, em determinadas situações, você conseguir um comentarista independente de um certo fato. No Oriente Médio, isso é muito mais difícil. Você sempre acaba tendo que ouvir dois lados. Não há praticamente acordo, alguém que possa representar uma figura que sirva para os dois lados. É muito difícil. Os ânimos são muito acirrados, as posições são muito, muito diferentes mesmo, né? Então, só para citar como as coisas às vezes podem ser mal interpretadas, vamos lá a um último vídeo que eu peço, por favor, que seja exibido com áudio. Por favor, com sonido, por favor. Vídeo 5. Foram algumas centenas de tiros disparados dentro deste seminário judaico. Eles interromperam uma cerimônia na biblioteca que reunia 80 estudantes. Houve pânico e histeria. A escola é uma das principais em sua especialidade em Jerusalém. Um estudante brasileiro de 20 anos, Gerson Essen, contou por telefone que escapou por pouco do atentado. Eu deveria estar no local do atentado, mas eu deveria estar na biblioteca da escola estudando. Combinei com um amigo meu de jantar uma pizza aqui no bairro, aí da escola. Chegando para comer a pizza, um amigo meu me telefona e diz que ia acontecer um atentado na escola onde estudo, para não voltar e não me aproximar do local. O tiroteio durou 10 minutos até que o atirador foi morto pela segurança. Ele portava um cinto-bomba que foi desativado em seguida, enquanto dezenas de ambulâncias socorriam as vítimas do atentado, entre gritos de morte aos árabes de alguns israelenses. O ataque veio 3 dias depois de Israel interromper uma operação que deixou 125 mortos na faixa de Gaza, em sua maioria civis, e que levou a autoridade palestina, que só mantém poder sobre a Cisjordânia, a suspender as negociações de paz com Israel. Mas, segundo as primeiras informações, o autor do massacre seria um árabe com documento israelense, residente no lado oriental de Jerusalém. Por enquanto, nenhuma organização assumiu a autoria do atentado, mas o Hamas se apressou em elogiar o que aconteceu. agências internacionais falaram em comemorações nas ruas da faixa de Gaza, que mais tarde foram confirmadas com imagens. Foi um ato heróico e não será o último, ameaçou um porta-voz do Hamas se referindo ao ataque, que foi condenado pela autoridade palestina. O presidente americano George Bush, que aposta num acordo de paz entre israelenses e palestinos até o fim deste ano, em seu mandato, classificou o atentado de bárbaro e impiedoso e disse ao primeiro-ministro israelense Ehud Olmert que os Estados Unidos apoiam Israel com firmeza. O Conselho de Segurança da ONU convocou uma reunião de emergência para analisar a situação no Oriente Médio. Bom, como os senhores puderam ver, né, meses antes da operação em Gaza, ou seja, em meados de 2008, aconteceu esse atentado em Jerusalém. Eu estava jantando na minha casa com o trabalho feito naquele dia, quando as ambulâncias passando pela minha janela do importante hospital de Jerusalém, numa determinada direção, me chamaram a atenção. Era muita ambulância. Um telefonema e eu já descobri o que tinha acontecido e, evidentemente, partimos para a cobertura. Para quem não, talvez tenha tido dificuldade de entender, quer dizer, um árabe residente em Jerusalém, com documento, quer dizer, residente em Israel, invadiu uma escola judaica para meninos e com um fuzil. Ele conseguiu entrar na escola com um fuzil. Ele matou 8 estudantes antes de ser abatido também a tiros pela segurança. Nós mostramos o socorro às vítimas, mostramos cenas fortes, como uma biblioteca cheia de sangue, mostramos a revolta de judeus ultra-ortodoxos na porta da escola, gritando morte aos árabes, mostramos declarações de apoio ao atirador por parte do Hamas e até festejos, como vocês viram, na cidade de Gaza. Mas essa foi uma cobertura que recebeu algumas críticas, não muitas, é verdade, mas que eu achei interessante citar. O problema apontado seriam algumas informações adicionais que eu coloquei não só nessa reportagem, como em outras reportagens. Foram várias, evidentemente, repercutindo o fato. Primeiro, a informação de que 3 dias antes tinha sido encerrada uma operação israelense na faixa de Gaza que tinha deixado 125 mortos. A outra, que não estava nessa reportagem, mas eu coloquei em outras, que essa escola, especificamente, assim que eu cheguei e vi exatamente qual era o local onde tinha acontecido tudo, eu me dei conta disso, é um lugar conhecido como, digamos, um centro ideológico, não apenas um centro de estudo religioso, mas um centro ideológico ligado aos assentamentos judeus na Cisjordânia, território ocupado da Cisjordânia, território palestino. Assentamentos esses que reconhecidamente são um entrave para o próprio processo de paz e um foco, digamos, permanente de tensão. Para quem vivia lá, isso é mais do que claro. Na verdade, todo mundo mais ou menos admite isso. O que foi dito por parte das pessoas nessas críticas, que vieram do Brasil, na verdade, dos nossos espectadores? Que eu estaria justificando o ato do assassino, no sentido de ser, digamos, compreensivo com ele. É claro que eu não concordo com isso, né? Entender um fato e mostrar as suas ligações com outros fatos, por favor, né? Eu acho que não é aprovar, é simplesmente contextualizar. O que eu sempre julguei e julgo a minha obrigação, sendo um correspondente que mora 2 anos num determinado lugar. Tenho que saber o que quer dizer o quê, né? O clima e a escalada de violência eram tão verdadeiros, de certa maneira as matérias refletiram isso, que meses depois veio a grande operação contra a faixa de Gaza, a operação Chumbo Fundido, sobre a qual nós já falamos antes. Essa questão de contrabalançar ou não, né? O que é importante tem que ser mostrado. Quando eu entrei na faixa de Gaza depois dos bombardeios, eu pude ver e não hesitei em mostrar fragmentos, por exemplo, de bombas israelenses com fósforo branco o chamado fósforo branco, uma substância que provoca queimaduras terríveis, porque parece que mesmo apagada ela se reacende, quer dizer, isso na pele é um negócio, enfim, proibida pela legislação internacional, me corrijam por favor os doutores se estiver falando bobagem, mas eu acho que não, e eu acho que fizemos bem de noticiar isso, porque isso virou assunto e fortemente nos meses seguintes. Fez parte, inclusive, do relatório de uma comissão da ONU que investigou o conflito e concluiu que tanto Israel como o Hamas teriam cometido crimes de guerra. Recentemente, o chefe dessa comissão, o jurista sul-africano Richard Goldstone, voltou atrás em relação a Israel, numa decisão muito discutida até agora e que não foi acompanhada por outros integrantes da comissão. Houve até comentários de que Goldstone, judeu, teria sofrido, digamos, pressões familiares, inclusive. Será? Eu acho que nem interessa discutir isso. O que me interessa, mais do que isso, são os argumentos que o Goldstone usou. Ele disse que investigações israelenses divulgadas posteriormente teriam sido honestas e, digamos, admitindo, inclusive, que houve... que civis foram atingidos e tudo mais, por erros operacionais, no caso. E que isso, essas investigações e conclusões israelenses provariam a boa-fé deles, e não ações deliberadas do Estado de Israel contra os palestinos. Mas ele também deixou claro, o Goldstone, que Israel não permitiu que não apenas a imprensa, mas a ONU participassem das ou acompanhassem as investigações desde o início. E ele disse, se eu soubesse o que sei hoje, o relatório Goldstone seria diferente. Ou seja, manter as investigações em sigilo, será que fizeram bem ou fizeram mal? Eu acho, a minha visão é que fez muito mais mal à imagem de Israel no mundo do que bem. Uma notícia nova, relativamente nova e animadora nesse sentido, é que uma política interna das Forças Armadas israelenses, em vigor desde o ano 2000, foi modificada. Ela estabelecia que só eram abertas investigações quando houvesse evidências prima facie, é assim que se diz na linguagem jurídica, eu suponho, de comportamento ilegal por parte de militares. A dúvida sempre foi, como é que pode haver evidência sem nenhuma investigação? Agora foi anunciado que todo caso de morte de palestinos não engajados em atos hostis, ou, digamos, identificados como combatentes, serão automaticamente motivo de investigação. Claro que investigar é só um primeiro passo, mas eu tenho certeza que, sem dúvida, um passo na direção certa. Faz todo sentido que militares escondam suas estratégias e até seus métodos e armas durante combates. O problema é que a guerra de informação e contra-informação, ela midiática mesmo, ela vai muito além disso, né? Ela é permanente, ela continua, mesmo depois de baixadas as armas, e é permanente. Durante a operação Chumbo Fundido, há uma distância... eu nunca fiquei a uma distância inferior a 1,5 km da fronteira. Não é? Nós não estávamos no fogo cruzado, nós estávamos do lado de cá, de Israel. E considerando, digamos, a possibilidade e os danos causados pelos foguetes palestinos, eu nunca senti a necessidade de usar o capacete e o colete de proteção que fazem parte, até faziam parte do nosso equipamento. E eu confesso que chegava a achar ridículo em algumas situações, nós todos os jornalistas, nós tínhamos que procurar algum lugar que tivesse uma mínima visão, um fundo para poder trabalhar, né, com o fundo da faixa de Gaza. Havia uma montanha onde se reuniam muitos jornalistas, equipes inteiras de TV, caminhões de transmissão. Eu chegava a achar ridículo certos colegas com capacete, colete, diante da câmera, enquanto que atrás das câmeras, todas as equipes, o cinegrafista, até centenas de pessoas, de populares, vendedores ambulantes, circulavam, digamos, despreocupadamente, sem o menor problema de shorts e t-shirt, digamos assim, né? Na verdade, o maior medo que eu sempre tive foi outro, foi o de ser atingido ou de ser ferido por informação errada. E esse risco era real. A melhor história pessoal que eu tenho em relação a isso envolve um oficial do Exército Israelense, aliás, destacado para atender, naquele momento de guerra apenas, a imprensa latino-americana, e que envolve esse cidadão e uma estatística muito distante da verdade. Ele, na verdade, tentou fazer, voltando à palavra contextualizar, ele tentou contextualizar o número de mortos em Gaza, que naquela altura desse acontecimento beirava os 900. Esse militar me disse que os foguetes palestinos lançados de Gaza pelo Hamas e outras organizações a partir do ano 2000 já tinham matado 900 israelenses. Eu e outro jornalista brasileiro do jornal Folha de São Paulo dissemos que ele estava enganado, evidentemente, mas o homem insistia, ele falava em espanhol, inclusive, né? São 900 muertos solamente por los cohetes, ele repetia. Ainda bem que eu estava sem capacete e sem colete, mas estava com meus cabelos brancos, né? E com meu tempo, principalmente com meu tempo de experiência no local, né? Porque uma coisa, eu sempre fico pensando o que passou pela cabeça dele. Será que esse repórter ele acabou de chegar? E o que exatamente ele buscava com essa, digamos, com um erro tão grande como o que eu vou explicar que era, né? Na hora eu não me lembrava exatamente qual era o número, mas eu tinha uma vaga ideia. 2 anos lendo, pesquisando, acompanhando, fazendo matéria, você acaba tendo essa noção, né? Mas o número foi só, evidentemente, entrar em contato com o site certo e em pouco tempo pela internet eu descobri. O número não era, evidentemente, 900, era apenas 20. 20 mortos civis atingidos por foguetes que são lançados absolutamente de maneira errática, ninguém sabe para onde vão exatamente, lançados deliberadamente contra alvos civis, 20 mortos nessas condições, não é pouca coisa, é muita coisa. Mas 20 não são 900. O fato é que, eu acho que nos dias de hoje, plantar notícias falsas continua sendo possível, claro. Mas acho que sustentá-las por muito tempo tende a ficar cada vez mais difícil, assim como manter segredos, não apenas militares. Isso apesar de todos os poderosos interesses políticos, militares, políticos, econômicos, energéticos, principalmente, e outros que impulsionam muitos conflitos e até certo ponto norteiam parte importante da cobertura, pela própria concentração da produção de notícias nas agências internacionais ocidentais que nós já citamos. Cobertura que pode, por exemplo, dar tratamentos bem diferentes a ditaduras bem semelhantes, por exemplo, né? Pensem nos exemplos recentes, né? O que une e o que separa os regimes autoritários da Líbia e da Arábia Saudita? Da Síria e do Egito? Do Iêmen e do Bahrein? Claro que, paralelamente, tem cada vez mais se difundido outros meios de informação. Vejam a participação, por exemplo, das redes sociais nos acontecimentos recentes aí no norte da África. Vejam como um avião caça abatido, depois de romper o bloqueio aéreo estabelecido na Líbia, inicialmente apontado nas notas das agências que a gente lia como pertencendo às forças do Gaddafi, logo foi identificado por imagens amadoras, primeiramente, como sendo dos rebeldes líbios. É claro que nada diminui o papel e a responsabilidade de quem, como nós, concentra a informação em meios de comunicação estabelecidos, tradicionais, de grande alcance. Ou a infinidade de imagens e manifestações da Tunísia teria sido a mesma coisa e teria tido o mesmo impacto e efeito sem a divulgação maciça delas pela própria rede Al Jazeera. Também não é possível negar a importância histórica do WikiLeaks, concordando ou não com seus métodos. Ele mudou e deve continuar mudando pelo caminho aberto, pela ideia lançada, a visão do mundo acerca de segredos de Estado. Isso é inegável. Herói para muitos, o criador da organização, o australiano Julian Assange, também é chamado de terrorista por outros. E isso, mesmo tendo planejado e coordenado a publicação dos primeiros informes, dos seus primeiros vazamentos, com veneráveis meios de comunicação da grande imprensa ocidental, como o New York Times e como o The Guardian de Londres, né? Evidentemente, grandes meios de comunicação que não se arriscaram a fechar as portas para a novidade que vinha, né? Inclusive, é bom que fique claro também, porque a nova onda poderia bater nas praias da concorrência. E nós estamos falando de grandes empresas, né? No livro em que eles narram os bastidores dessa história, os jornalistas do Guardian falam da preocupação deles, achei interessante esse trecho, com possíveis implicações legais no Reino Unido e nos Estados Unidos. Seria possível que eles, jornalistas, também fossem enquadrados junto com o próprio Assange e com o jovem militar americano que está sendo, pelo menos, apontado como o principal foco de vazamento, ou que teria vazado boa parte do material? Será que eles podiam ser, digamos, enquadrados dentro das leis, principalmente norte-americanas, que punem crimes de traição? O certo é que o WikiLeaks não para de gerar seguidores, né? E segue aí. Essa semana mesmo, nós vimos que as informações sobre Guantánamo, que estão repercutindo, não se fala de outra coisa nos últimos dias. Eu fico imaginando o que pensaria dessa situação, de tudo isso, né? De senador que usa Twitter para se autodenunciar, de WikiLeaks, dessas coisas todas, dessas novidades, de repórter com uma câmera e um microfone, um computador. O que pensaria disso uma pessoa, lembra daquele nome, Stanton? Pois é, esse cara fez uma aposta muito mais arriscada na época dele, né, nos anos 60. Frank Stanton foi presidente da rede americana CBS. Ele autorizou a exibição de uma reportagem que ajudaria a mudar, de certa maneira, a história da guerra do Vietnã. Acompanhando um destacamento de marines, o repórter canadense Morley Safer e sua equipe mostraram o incêndio intencional de centenas de casas de uma aldeia vietnamita. Foram usados isqueiros, as imagens mostravam. E chocaram, evidentemente, a audiência americana. E foi uma semente, de certa maneira. Todos nós sabemos o papel da opinião pública americana mais adiante para o final da guerra. Há uma série de anedotas que envolvem esse caso. O próprio presidente Lyndon Johnson teria ligado para o Stanton de madrugada, dizendo que a reportagem tinha sujado, manchado a bandeira dos Estados Unidos. O repórter Safer chegou a ser investigado, sem sucesso, como sendo comunista. O fato é que ele fez uma longa carreira na TV americana, é muito conhecido, principalmente pelo respeitado 60 Minutes. Eu acho que ajudar a acabar com uma guerra deve ser uma ideia sedutora para a maioria das pessoas. E é claro que nós, jornalistas, não somos diferentes. As guerras existem, assim como a necessidade de fazer a cobertura delas, mas é sempre muito difícil aceitar que elas possam ser a melhor solução, em certos casos. Jornalistas que cobrem conflitos não se cansam de produzir matérias, análises, e também costumam cunhar frases, às vezes, inclusive, que ficam na dúvida, né, se foi de um ou de outro, mas elas circulam, elas fazem parte do nosso imaginário, elas traduzem, muitas vezes, o fascínio em si que a atividade exerce, mas também um certo desencanto, um tanto de humor, às vezes, também é preciso, que ninguém é de ferro, e é aquela hora em que, enviadas as matérias, a gente também pode sentar para comer e até beber e relaxar, sem nunca conseguir, evidentemente, quando você está numa situação como essa, fugir do principal assunto que você está cobrindo. Eu selecionei duas dessas pérolas, ouvidas aí ao longo da vida em balcões e mesas, depois do trabalho. A primeira é: o Oriente Médio é uma região onde até o passado é incerto. A outra é: quem afirma que sabe tudo sobre o Oriente Médio está, na verdade, mal informado. Muito obrigado pela atenção dos senhores. Muy bien. Muchas gracias a Alberto Gaspar por esta maravillosa, extraordinaria, profusa, además, exposición que nos coloca en varios terrenos. Como hay una serie de preguntas y ya a las 10:30 de la mañana debemos culminar esta parte de las exposiciones, yo solamente quiero referirme a un análisis que me suscita lo dicho por Gaspar. El primero que ha tenido evidentemente el acierto de colocar la dimensión de los conflictos en varios escenarios, no solamente, como él bien ha señalado, en cuanto a la cobertura informativa de conflictos bélicos, armados, enfrentamiento entre dos bandos, sino también los conflictos internos, locales, como lo que nos traduce las imágenes provenientes de Atenas. Evidentemente, los últimos reportes de los organismos de protección y defensa de los periodistas a nivel internacional dan precisamente como un hecho central que la mayoría de colegas que caen víctimas de la violencia no son, o tal vez haya alterado últimamente por Libia, Siria, lo ocurrido en el Medio Oriente, pero hasta el momento, hasta la fecha del año 2009-2010, no eran precisamente por los conflictos armados regulares entre dos naciones. Básicamente, por ejemplo, en México están cayendo cada vez más colegas periodistas como consecuencia de la penetración del narcotráfico, como todos sabemos, en la sociedad mexicana. Yo tenía aquí algunas estadísticas brindadas. Lamentablemente, el próximo 3 de mayo se va a conmemorar el Día Internacional de la Libertad de Prensa en todo el mundo, y es la fecha en que los organismos dan reportes. El año 2010 solamente teníamos que al 3 de mayo del año pasado habían 42 periodistas que habían muerto en incidentes de violencia relacionados con su profesión. Solo en abril se habría reportado el asesinato de 15 periodistas y México parecía ser el lugar más peligroso para el ejercicio periodístico. Esta estadística que les voy a dar es del año 2009 y resume en cifras la situación de los periodistas. 76 fueron asesinados, 33 secuestrados, 573 detenidos, 1.456 agredidos o amenazados, 570 medios de comunicación censurados, 157 periodistas abandonando sus países por persecución política, como decía Gaspar, por los conflictos que se suscitan con sus propias autoridades, 151 blogueros y ciberdisidentes detenidos, básicamente en China, en Cuba, en países donde está privada la libertad de expresión, 61 agredidos y 60 países que se vieron afectados por la censura en Internet. Este más o menos el cuadro desde el punto de vista de la información, pero como aquí se ha dado en llamar a este tema a tratar el papel de la prensa en los conflictos armados, hay otros actores, que bien lo decía Gaspar. El conflicto no solamente se da entre grupos que se enfrentan, sino también hay una guerra informativa entre quienes detentan las armas y quienes queremos informar. Hay una guerra y contraguerra informativa. Y por una simple razón, Gaspar, porque los militares no hablan, los militares actúan, tienen que corresponder a una orden de pacificar, de poder imponer un criterio que ha sido violentado por la fuerza también de la otra parte, y lamentablemente en una guerra no existe ese código absoluto y general en la que la información o la verdad que los periodistas decimos asumir sea la verdad también para ellos. Ese es un tema que aquí en el Perú hace algunos años, yo recuerdo bajo la gestión del ministro de Defensa, Aurelio Loré de Mola, en el gobierno del presidente Alejandro Toledo, se intentó tratar cómo podemos mejorar periodistas y los miembros de las Fuerzas Armadas de nuestro país, nuestras relaciones para que exista una mejor comunicación en tiempos de paz y en tiempo de guerra. Y recuerdo que Loré de Mola pronunció una frase que escarapeló y fastidió a muchos colegas de mi país, acá del Perú, porque él señaló: a veces los periodistas se acercan como buitres con sus micrófonos, con sus cámaras, con sus cámaras fotográficas, y presentan reportajes caricaturescos sobre la realidad y la verdad. Yo recuerdo que solamente 3 periodistas, hasta donde leí, no protestamos por estas expresiones de Aurelio Loré de Mola: César Hildebrand, Enrique Sileri, director de Careta, y quien les habla modestamente en la columna que yo tengo en Expreso, porque me parece muy real y muy cierto cómo nos colocamos también los periodistas en medio del conflicto, donde hay actores, evidentemente, como bien ha dicho Gaspar, seres humanos. Hay que humanizar la información, hay que llevar el reporte de lo que está ocurriendo, y él señalaba: hay que equilibrar la información, porque si no, ella simplemente es coja, es incompleta. Lo peor que puede ocurrir, una frase también de Gaspar, es esta autocensura floja, autocensura perezosa de solamente tener una versión. Nosotros no podemos privarnos de lograr una información lo más completa posible. Creo que la experiencia de Gaspar, sobre todo en el Medio Oriente, en estas circunstancias que él ha vivido en Jerusalén, en Ashkelon, me hace recordar precisamente que cuando nosotros, la delegación del Perú que había viajado para la celebración de los 60 años de la partición de los territorios palestinos y por tanto la creación del Estado de Israel, a las 2 semanas un mortero de Hamas proveniente de la Franja de Gaza cayó precisamente en la localidad de Ashkelon, donde los periodistas Rospigliosi, Forsay, quien les habla, y muchos otros latinoamericanos paseábamos por ahí. Yo a la distancia vi las imágenes, a la distancia leí el informe. Yo no soy un corresponsal de guerra, pero realmente sentí que pude haber vivido también esa experiencia, porque solamente distanciaron 2 semanas, absolutamente 2 semanas, quiero decir, a comienzos en diciembre del año 2007, esta situación del mortero que terminó matando a 2-3 personas en una determinada área de Ashkelon. La situación es realmente polémica, y por lo tanto yo lo que quiero más bien es transmitirle a Alberto algunas de las preguntas que, si él lo tiene a bien, formulan los distinguidos participantes de este encuentro. Una primera pregunta, voy a leerlas de a 3 para que quizás sea más fácil que Gaspar las pueda responder. Dice: en su criterio de experimentado comunicador social, ¿cuál considera que es el rol de los medios de comunicación en un conflicto no convencional? El rol de la prensa en un conflicto no convencional, como es el que afrontan, por ejemplo, nuestras Fuerzas Armadas aquí en el Perú contra la alianza del narcoterrorismo en la región de los Valles de los Ríos, Apurímac y Yeme. No sé si cuánto esté informado Gaspar del tema, pero se supone que es un enfrentamiento no convencional contra fuerzas irregulares, remanentes del terrorismo que ahora respaldan, y creo que ya Gaspar ha comprendido bien el tema. La segunda pregunta es: en un conflicto armado, informar con la estricta verdad, ¿tiene algún límite o no? Porque la verdad, pues, es un enunciado muy elástico para muchas personas. La tercera pregunta, para que Gaspar pueda intervenir: ¿cree usted que la actividad de la prensa puede constituir un obstáculo para la operación militar? Esta me parece muy, muy interesante pregunta. Gaspar. Eu realmente não acompanho muito, não tenho muita informação sobre essa pergunta que se refere aqui a essa questão do narcotráfico aqui no Vale de Lurre, não? No Peru. É evidente que é uma situação muito complicada, eu imagino, para a imprensa. Agora, a gente sempre acha, o fato que nós jornalistas sempre achamos uma maneira de cobrir as coisas. Evidentemente, eu suponho que é muito difícil você fazer uma cobertura. Você provavelmente vai ter que colocar gente que trabalhe mais de um lado e mais do outro para conseguir ter informação de qualidade, digamos assim. Eu acho que aí, e evidentemente, se você está lidando com o Estado de um lado e com uma organização ilegal do outro, você não vai ouvir o porta-voz, digamos, do narcotráfico da mesma maneira que você ouve as forças, as autoridades constituídas. Mas eu acho que as informações, elas têm que ser realmente filtradas pelo bom senso. Eu acho que eu confio nos jornalistas. Na dúvida, eu confio nos colegas. Eu acho que sempre é possível. Eu não acho que a imprensa pode ser um obstáculo para a operação. Até porque, por exemplo, eu citei o caso daquele militar israelense e tal. Ele era um porta-voz de momento, daquele momento ali da guerra. Normalmente, regularmente, ao longo de todo o tempo que eu tive lá, nós trabalhávamos com porta-vozes designados para atender a imprensa sul-americana e com quem nós tínhamos ótima relação e com quem nós tínhamos uma relação principalmente muito honesta e muito clara. Ele sempre, eu ligava, pedia alguma coisa, ele respondia num tempo bastante razoável, muitas vezes dizendo, não, essa informação não é para ser passada, não posso te passar essa informação. Ou passando aquilo que eu queria. Então, eu acho que... Eu acho pouco provável. É claro que um grande furo pode acontecer, mas, por exemplo, você vê essas coisas. Hoje em dia, esses jornalistas que trabalham embedded, como se diz, né, vão junto com as forças e tais, eles ficam muito limitados. É evidente que quem está organizando uma operação militar não vai levar não vai deixar um jornalista numa posição crucial e com condições de transmitir e informar uma questão de estratégia. Eu acho pouco provável. Em um conflito armado, informar com a estrita verdade tem limite ou não? Eu sinceramente, do meu ponto de vista, do meu trabalho, eu acho que, como eu disse, eu acho minha obrigação passar para aquele que me paga, que confia em mim, que é o meu espectador, eu acho minha obrigação passar aquilo que eu sei. É evidente que em determinadas circunstâncias você pode guardar certas informações por saber que elas têm um... O próprio, por exemplo, essa que nós estávamos falando do WikiLeaks, o trabalho que foi feito pela imprensa antes da divulgação desses vazamentos foi notável, quer dizer, essa coisa de tirar todos os nomes, tirar todas as informações que pudessem levar a determinadas pessoas que continuam num cenário de conflito a serem atingidas, a serem, digamos, denunciadas por isso. Eu acho que, nesse sentido, é possível, sim, você omitir temporariamente, guardar, esperar. Agora, o que não se pode fazer é como se diz a expressão, é você sentar em cima da informação. Isso é um pecado mortal, eu acho. Muito bem, graças, Gaspar. Mais perguntas. Como pode colaborar os meios de comunicação para erradicar o terrorismo? Esta é uma pergunta muito, muito interessante, porque habla de atribuirle um rol mais allá do informativo a la prensa, ¿no? Uma colaboração para acabar com el terrorismo. Como se puede pedir una colaboración para mantener la democracia, para evitar que esta pueda ser infiltrada por valores autoritarios, etcétera. Otra pregunta, si las manifestaciones palestinas, las intifadas, al ser reprimidas por el ejército israelí, han constituido o no una violación a los derechos humanos. Entiendo el sentido de la pregunta que quien realiza la ofensiva desde la perspectiva de quien pregunta han sido los palestinos, y la represión ejercida por el ejército israelí, a eso se le puede llamar una violación a los derechos humanos. Mas se refere, no caso, a operação de essa grande operação a que me referi, a chumbo fundido, que foi mais bem uma ofensiva israelí, como tu has mencionado. E a terceira pergunta, em sua opinião, hasta qué punto el público en general debe conocer una verdad dentro de un Estado. ¿Afecta? Essa última eu não entendi, na verdade. Em sua opinião, basta até que ponto o público em geral deve conhecer uma verdade dentro de um Estado? Eu acho que o público tem o direito de saber tudo, em princípio. Eu acho que, ou pelo menos em algum momento, é como eu falei, quer dizer, eu acho que faz todo sentido durante uma operação de guerra determinadas informações não virem a público. Isso faz parte do, digamos, da atividade militar. Agora, depois, quer dizer, arquivos que ficam décadas escondidos, eu acho que não. Eu acho que durante, tudo bem. Depois, eu acho que não. Aqui a referência se as manifestações palestinas, intifadas, foram reprimidas, se constitui a violação aos direitos humanos. Olha, como eu falei, quer dizer, em muitas circunstâncias, a própria justiça israelense já admitiu determinados erros, determinadas violações. Agora, com relação à operação em si, e a intifada em si, quer dizer, a gente tem que encarar isso como um processo, né? É um processo que se estende há muito tempo, quer dizer, não exatamente, há 60 anos, há mais de 60 anos com a criação do Estado de Israel, mas há mais de 40 anos, fundamentalmente, a partir da ocupação dos territórios, que seriam dentro da recomendação da ONU, territórios palestinos, né? Só para se ter uma ideia, quando foi dividida a Palestina na época, eram 57% para Israel e 43% para os palestinos. Com a ocupação de Gaza e com a ocupação da Cisjordânia, hoje o que se discute como possível eram 53 e 43, desculpe, me atrapalhei, faltou uma fase aqui. Eram 57 e 43. Na primeira guerra, logo na fundação do Estado de Israel, esse número já caiu para 22%. Então, hoje, o que existe, que está sendo discutido se vai se criar um território palestino ou não, se refere a apenas 22% do território original da Palestina. E esses 22% estão ocupados por Israel. Essa é a discussão, quer dizer, esse é o conflito, essa é a armadilha que muita gente, que eu digo que onde há muita gente encarcerada ao mesmo tempo, Israel inclusive, apesar de talvez alguém possa interpretar, Israel tem a chave da armadilha. O Bush falou, o presidente Bush falou isso uma vez, quem tem o poder para mudar alguma coisa dentro desse quadro são os Estados Unidos, é Israel, não os palestinos. Por uma questão de poder mesmo. Quem tem poder bélico, poder político para fazer isso, são eles. Então, tanto as intifadas, como o episódio dos foguetes que são atirados contra alvos civis próximos à faixa de Gaza, eles fazem parte de um grande processo. Não é possível separar uma coisa da outra. É claro que existem momentos de maior tensão, de escalada de violência, depois volta um pouco, mas... É muito difícil trabalhar com fatos isolados numa região com esse histórico todo de violência, de desconfiança, de sangue. O que às vezes fica complicado de fazer no dia a dia do jornalismo, porque o problema é uma coisa é eu fazer um documentário de uma hora contando tudo isso, ou conversar com os senhores aqui uma hora ou mais, se fosse o caso, falando sobre esse tema. Outra coisa é noticiar um fato, como um atentado numa escola judaica, ou um atentado com uma retroescavadeira no meio da rua, quando eu estava lá também, que suspendia carros, matou 3 pessoas, também de um árabe israelense em Jerusalém. Diferente é cobrir um fato como esse, ou cobrir uma guerra inteira, uma operação de guerra inteira, como foi a Chumbo Fundido, em matérias de um minuto, tendo que contextualizar ao mesmo tempo, tendo que contar para as pessoas o que veio antes e o que vem depois, né? Quer dizer, os cabelos brancos não vêm à toa. Como podem colaborar os meios de comunicação para erradicar o terrorismo? Eu acho difícil erradicar o terrorismo. Eu acho um desafio enorme, talvez o maior, um dos maiores desafios que o mundo tem hoje. Eu acho que o que a imprensa pode oferecer é honestidade. E eu acho que, acima de tudo, eu volto àquele velho tema, é não esconder, é não fazer imprensa partidária, é não fazer imprensa de um lado só. Porque falta de informação é pior. É pior, não ajuda, não ajuda de maneira nenhuma. Quer dizer, omitir determinadas informações não resolve nada. Muitas vezes, dá a palavra a quem está rotulado como terrorista, ou a quem é terrorista, talvez mesmo, dá a palavra, ou permitir que se manifestem, é menos ruim do que criar, porque hoje em dia, como eu estava falando, a grande imprensa é uma coisa, o mundo da internet, a blogosfera, como se diz, é uma coisa muito ampla. Quer dizer, se você promove a clandestinidade, e uma clandestinidade que hoje tem alcance global do jeito que tem, eu acho que é até pior. Eu acho que a gente tem que ter responsabilidade e honestidade, acima de tudo, critério. Horacio Verbinski, el colega periodista, famoso director del diario Página 12 de Argentina, lo escuché en una conferencia internacional decir algo que puede ser polémico, pero realmente es cierto. Los periodistas no estamos para dar soluciones, sino para exigírselas al poder político. Los periodistas no somos los que damos las soluciones. Aunque ustedes escuchan constantemente a diversos colegas que se creen más políticos que los políticos, más operadores de la Fuerza Armada que los propios responsables de las Fuerzas Armadas. Esa es parte de la discusión y creo el rol que a nosotros nos debe corresponder detallar con mucha precisión. Da la impresión como que los periodistas abordamos la totalidad de los temas humanos y que en nuestras respuestas o nuestros juicios estamos tratando de encontrar la solución más exacta. Hay gente que opina y hay gente, como bien dice Gaspar, que informa. Y la verdad de por medio debe ser siempre brindada en todos los extremos. Hay dos preguntas de asistentes de nacionalidad, me imagino, brasileña, cuyo idioma no entiendo. Le voy a pasar las preguntas a Gaspar, invitándolo a que las repita para que el público la pueda entender. Es una pregunta relativa a una operación policial que hubo no Rio de Janeiro, que os senhores devem ter acompanhado, teve uma repercussão mundial. A imprensa pauta o governo, no alemão, no Rio de Janeiro, a ocupação deu-se após imagens da TV mostrando bandidos em fuga. Qual sua visão? Olha, em relação a isso, eu não entendo bem essa relação de causa e efeito das imagens terem... Porque, na verdade, o que provocou a fuga... Se é a isso que a pessoa está se referindo, o que provocou a fuga dos traficantes, daquela milícia que eles tinham ali, de um ponto do morro para outro, foi exatamente a entrada da polícia, né? E, na verdade, a operação, pelo que eu entendi na época, ela já estava sendo deflagrada, inclusive as imagens elas eram de muito distante, feitas por helicóptero, e mostraram essa fuga. Eu não acho que... Agora, quanto à imprensa pautar o governo, às vezes pauta mesmo, né? Isso em outras circunstâncias. Às vezes um escândalo descoberto, alguma informação, acaba levando o governo a tomar medidas, né? Cai ministro, cai em governos até, né? Se a primeira vitória na guerra é... Se a primeira vítima da guerra é a verdade, como vê o comportamento israelense com relação ao povo palestino? Fale a verdade? Não, minha posição sobre o conflito, a minha posição é essa que eu já falei, que eu acho que é o grande erro de Israel foi ocupar e manter a ocupação. Na verdade, boa parte dos israelenses concorda com isso. É uma situação complicada. Usando ainda aquela metáfora, eles sempre dizem, né, para quem entregar a chave agora? Agora, do ponto de vista dos palestinos, é uma situação cruel, uma situação complicadíssima. Quer dizer, a própria situação da Faixa de Gaza, a Faixa de Gaza é uma das regiões mais povoadas do mundo, mais populosas do mundo, né? Uma região muito pequena, com 1,5 milhão de habitantes e em condições muito ruins mesmo. Israel alega que, na verdade, desocupou a Faixa de Gaza, onde tinha algo como 8 mil colonos até 2005, só que, ao mesmo tempo, manteve o controle total por água, por terra e pelo ar, de todas as fronteiras, quer dizer, desde então, quer dizer, um controle total e, de certa maneira, um sufocamento da região, o que provoca aquela questão dos túneis, todas que os senhores já ouviram falar. Do outro lado, na Cisjordânia, a ocupação, volto a lembrar, de 22% apenas do que seria a Palestina original, ela se dá, né, entre a parte oriental de Jerusalém, que é claramente árabe. Ela é declarada a capital de Israel, Jerusalém, mas nenhuma nação do mundo mantém uma embaixada em Jerusalém. Elas estão todas em Tel Aviv. Aí o pessoal até brincava, quer dizer, quando é que vai sair o próximo anúncio de que os Estados Unidos vão mudar a embaixada para Jerusalém? Porque é anunciado periodicamente, mas a embaixada continua sendo em Tel Aviv. Então, voltando, quer dizer, existe a parte oriental de Jerusalém, que é uma parte que muitos israelenses, judeus, não frequentam. A cidade, na prática, ela já é dividida. Ao mesmo tempo, ela é declarada a capital indivisível do Estado de Israel. Considerando a parte oriental de Jerusalém e a Cisjordânia, esses 22% da Palestina original ocupados por Israel, existem aí hoje em torno de 500 mil de judeus vivendo nas áreas ocupadas, ou seja, isso é um entrave enorme para qualquer negociação de paz. O processo de paz, ele vive emperrado nisso e há muito tempo. E a gente não vê, infelizmente, nos dias de hoje, uma intenção de mudar isso, né? A gente vê, pelo contrário, as iniciativas de paz agora do governo Obama esbarrando exatamente nisso, né? Ao ponto de autoridades americanas, estando lá para negociar com as duas partes, serem surpreendidas com mais um anúncio de mais alguns milhares de apartamentos construídos, autorização para apartamentos do lado palestino. Eu acho uma situação complicada e que eu concordo, de certa maneira eu concordo com o Bush. Eu não concordo com ele em muitas coisas, mas nisso eu concordo. Eu acho que Israel é quem tem o poder de decisão e os meios para mudar alguma coisa. Agora, uma coisa é certa, eu fui para lá, eu voltei de lá muito mais pessimista do que eu fui. Muy bien, muchas gracias Alberto Gaspar por esta brillante exposición y haber absuelto gran parte de las preguntas del público. Lamentablemente se han quedado algunas en el tintero que yo los invito más tarde en el break poder conversarlas directamente con él, porque hay una pregunta que me parece que es muy, muy significativa. ¿Las emociones personales pueden vencer la objetividad al brindar la información? Ojalá que Gaspar tenga la oportunidad de poder compartir alguna respuesta con ustedes sobre este tema. Muchísimas gracias. Será un gusto. Gracias a todos.